sangue de galinha. Me sacrifiquei pelo seu amor. Acabei de chegar do supermercado da paixão. Sumiu meu cachimbo, bebo meu champanhe, me chupa e cuspo meu bagaço. Vou colher umas orquídeas e levá-la ela comigo. Elas têm que parar de sangrar antes do amanhecer. Vou colher umas orquídeas e levá-la ela comigo. Ninguém poderá nos defraudar, muitos menos você. Suas pétalas carnuda, regada pela água da chuva. Então viera os bárbaros, destroçoar a sua beleza. Uma negra, uma selvagem, esperando pelo momento, enquanto a água do prazer fosse a base do poder. Vou colher umas orquídeas e levá-la ela comigo. Elas têm que parar de sangrar antes do amanhecer. Vou colher umas orquídeas e levá-la ela comigo. Ninguém poderá nos defraudar, muitos menos você. Menina violada numa guerra sem fim, sem piedade, fora estraçalhada num caminho da felicidade. Mercenários e bruxa malvada conspirava na escuridão, e a nobreza chorava enquanto partia seu coração. Vou colher umas orquídeas e levá-la ela comigo. Elas têm que parar de sangrar antes do amanhecer. Vou colher umas orquídeas e levá-la ela comigo. Ninguém poderá nos defraudar, muitos menos você. Voando com a vespa espessoai, chupando um cachorro quente. Olhe para mim e faça o que fizer, atirando o pau no gato. Como dar uma meia volta, tire e bota, não deixa ela ficar. Pegue sua bazuca, atire o pau no gato. Você não vai desistir. Minha veia é estuprada, não vai ser injustiçada. Um pouco, uma cabra, um sacrifício, uma vida sem fim. Um galho entre as pernas é fácil de quebrar. Vou colher umas orquídeas e levá-la ela comigo. elas têm que parar de sangrar antes do amanhecer. Vou colher uma orquídea e levá-la ela comigo. Ninguém poderá nos defraudar, muitos menos você. Menos você.